E aí, gente, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. E hoje eu vou gravar cantando a música Eu Cuido de Ti. Queria que Deus cuide de você. E não esqueça de se inscrever nesse canal. Tamo junto. Que Deus abençoe. Sua vida, em nome de Jesus. Creia que Deus cuida de você, meu irmão. Ele não te deixa só. Ele não te desampara. Creia que Ele cuida de você, em nome de Jesus.